sentido do perdão no filho. A prova do perdão no espírito. O caminho para perdoar, perdoar é dom de Deus no Pai. O sentido do perdão no filho. A prova do perdão no espírito. O caminho para perdoar, perdoar é dom de Deus. Quem perdoa ama mais, quem perdoa vive mais, quem perdoa tem a paz, quem perdoa morre ali, quem perdoa toma a cruz, quem perdoa dia a dia se parece com Jesus. Perdoar é ir além, perdoar é liberar alguém, perdoar é dom de Deus, perdoar é reconhecer a cada instante que vive mergulhado na imensidão do perdão de Deus. Perdoar é ir além, perdoar é liberar alguém, perdoar é dom de Deus, perdoar é reconhecer a cada instante que vive mergulhado na imensidão. Perdoou em Cristo Jesus.